autorizado a decolar pistão no 7. Vento 149. Informação agora em curso aótica, confirmando Congonhas 360, informo que o VOR de Salvador encontra-se fora. Porém, tem condições de manter o perfil da saída da ELA após o decolagem do 10? Afirmo. Gente, autorizado então para Congonhas, nível 360, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da EL, Leda, após posição Bridge, onde intercepta Pesilo 16 e segue conforme rota do plano de voo. Controle em 120 decimal 8 e aciona 5542 no transponder. Autorizado São Paulo Congonhas, nível de voo 360, da pista 10 com curva direita. Perfil da EL, Leda, Bridge, Pesilo 16, rota do plano. Controle 208-5542, o transponder, o gol 1397. Gol 1397, correto, portão 4, chama pronto para o expedicionamento. Chamará, obrigado. Bruno, chame 1208, com o gol. 1208, obrigado, bom dia. Tony, bom dia, Papa Romeu aqui do Serra Lima, decolado na sua escuta, o perfil coral. Aquilo Serra Lima, contato radar, sobe nível 100, na sede coral. Lima. Confirma o estimado para início, táxi. E a próxima iniciar, com um a bordo. Zero único a bordo, táxi autorizado via pátio 3, pátio principal, Índia. Ponto de espera, torre em 1 ou no 8, decimal 9, 5, ajuste no 0, no 2, um bom voo. Principal, Índia, 2295, 0 para você. Salve, Salvador. Bom dia, Chané, 61140, posição 2, para autorização Mateó. Chané, 61140, bom dia, informação lógica. Só confirmando, o VOR de Salvador encontra-se fora. O senhor tem condições de prosseguir no perfil da saída PUCA após a decolagem do 10? Tem condições. Gente, prepara a saída PUCA, transição Caju, aguardando cópia, Oxaner 6140. Fazendo cópia com a informação Oscar, Oxaner 6140. Quilo Serra Lima, suba pro nível 080, copiado? 080, Quilo Serra Lima. 10895. Negativo, vou copiar pra cá. Autorizado para Maceió, nível 250, decola da 10 com curva à esquerda no perfil da saída PUCA, transição Caju, onde intercepta Peruísque 58 e segue conforme rota do plano de voo após. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5544 no transponder. Gente, o Xané 6140 foi autorizado nível 250 para Maceió, decola da pista 10, curva à esquerda, saída PUCA, transição Caju, após a Peruísque 58, conforme rota do plano de voo. 1208, controle de saída 5544 no transponder, posição 2, o Xané 6140. O Xané 6140, correto, só me confirma o portão 02? 02, afirmativo. Gente, reporta pronto para o subexionamento, o Xané 6140. A reportar, obrigado, 6140. Quilo Serra Lima, confirme a proa do destino. 245, senhor. 245. Positivo. Está autorizado voar direto na proa do destino, subida ao nível de voo no 00. A restrição tinha sido um tráfego na posição de 11 horas e 7 milhas, mesmo rumo, cruzando 7.600, subida 100, ou Embraer 1010. Ciente, a proa do destino acendendo para uma centena. Quilo Serra Lima. Salvador, Comandante, bom dia, Oceano 398, informação Oscar, passo 200 para 1550. Bom dia, Oceano 398, desça ao nível de voo 060, direto TAP, chegada a Mari. Voando TAP, desce ao 060, Oceano 398. Tango, decolou os 2.000, controle. Um voo. Grato, Alfa Tango. Controle, Papa Tango, Alfa Tango, decolou, saída coral. Golfo Alfa Tango, contato radar sobre o nível de voo 080 na saída coral. 080 na saída coral, Golfo Alfa Tango. Táxi via parte principal, Índia, ponto espera, torre em 118.95, ajuste no 0 no 2, um bom voo. Parte principal, Índia, ponto espera, 118, voo no 93. Jeep 5595 foi quem chamou o Saulo, confirma. Jeep 5595, informa que o VOR de Salvador encontra-se fora. Porém, o senhor tem condições de manter o perfil da saída coral após o decolagem da 1-0? Sente autorizado então para Ilhéus, nível 1-4-0. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída coral. E após coral, conforme rota do plano de voo. O controle em 120.8 e aciona 0260 no transponder. Fazer o 3 aguarda um instante. Aquilo Serra Lima, poderia confirmar? Positivo, 1242, o smart post. 1242, copiado, aquilo Serra Lima. O 5403 da Trip, mantém 160, pro de bom, chegada bom, é posto ideal. Pro de bom, chegada bom, 4-3-3. Roger, American Lines 239, down to 050 more arrival. 050 now, man. Pode decolagem, tem condições de agilizar o cruzamento do campo, por rua na esquerda, se possível, seguindo a pouca. Positivo, agora, faz a decolagem. Maravilha. No campo, Eco Papai Serra. Valeu, Eco Papai Serra. Decolou aos 29, chegando o controle, 120.8, bom voo. Obrigado, 208. 1983, autorizado a decolar. Pistão 90. Vento uma centena, 5-9. Cristiano, gol 983. Eco Papa Serra, contato radar na decolagem, sobe ao nível 230, sai da PUCA. Sete, volto, nível 230, sai da PUCA. Do 4207, confirme indicado. 209, 4207. 3198, reduza para 2509. 300 e para quanto, 3192? 250. 250, 3192. O Papa Pego solicita uma centena. Confirme solicitando descida? Não, o Golpe Alfa Tango solicita uma centena, 080 para uma centena. Gente, suba o nível de voo no 00, Golpe Alfa Tango. Golpe Alfa Tango. O Filho Serra Lima está em condições visuais, solicita a rotação da presente e iniciar descida. Gente, o Filho Serra Lima modificado aos 1231, descida até 2500 pés, abaixo a critério do comandante, controle de quais tráfego na região que possa interferir na sua descida. É posto cruzando 2500. ONU 397 no 4, pushback entramento. O Mike Eco Juliette correto, só confirmando o PAT PLB. Meia dúzia na pata, para acionamento, táxi, decolagem, torre, transfere em 1-1-8, decimal 9-5, ajuste no 0-1-2, um bom voo. Passa do nível de voo 360, saída da EL. Subindo 360, saída da EL, voo no 983. Se quiser manter a velocidade, o controle agradece para o sequenciamento 4207, a descida até 2000 pés, o ajuste no 012 está livre ali. Ok, 2000, 070 para 060 3198. Firme? 403, desça ao nível 050. Portanto, 3198 vai atingir o 060. 3198 desce para 3000 pés, ajuste no 012. 3000 pés ajustado no 012, o 103. 1998. Não, 380 e a Pro de Bridge pro gol 983? Estaremos no 93, aguarde. Agradeço a gentileza. Táxi, sim, para ingresso, Mike Juliette. Xanar 6140, número 2 no setor, aeronave da Gol finalizando no 04, na minha escuta, aguardando. Aguardando. Salvador, passou. dia, só tá com o meu mais dele é demais, quando tá falando tão ótimo, tá descendo bem. Oficialmente até 3 mil agora na autorização, você vai seguir o Embraer 190, está agora para interceptar o lote. Tá, 7 agora 390. Zona 397, táxi via Índia, ponte espera torre em 1-1-2-95, ajuste no 0-2, bom voo. P12 via Índia com a torre 2295, obrigado, bom dia. Bom dia. Azul 4207, completa final, cheque pré-pouso, frequência da torre 1-1-8-2995, com pouso. Obrigado. Botão 3198, completando redução, desce para 2000 pés, ajuste no 0. 1-2, nível LS, reporte estabilizado. 3000, redução, vai informar estabilizado 3198. Controle, é o Bruxo 81. Bruxo 81, prossiga. Está próximo de coral, tem condições de voar a Rússia presente? Mantendo coral, Bruxo 81, o aguardando transferência de comunicações com o controle deles. Aguardando transferência. America 239 down to 3,000 feet, KNH 1012. Para acionamento, táxi decolagem, chame a torre em 1-1-8-95, ajuste no 0-2, um bom voo. Pushback 5953, autorizado, reporta táxi. Reporta para o táxi. Vamos para a descida, estacionamento dos anos, né? Gente, Golf Alfa Tango, modificado no 237, desça para 2.500 pés e a descida está autorizada até 2.500. Abaixo está a critério do comandante, o controle disso conhece o tráfego na região que possa interferir na sua descida. Reposto cruzando 2.500. Reposto será cruzado 2.500, Golf Alfa Tango. Comandante, o que é que você está fazendo? Pode voar direto? Mantendo o perfil após bom, fiz em 403. Estabilizando em LS visual Alfa 10, o TAN 3198. TAN 3198, completa final, cheque pré-pouso, chama a torre 1895 com pouso. 1895, chama a torre 3198. America 239 down to 2000 feet, KNH1012, clear final LS X-ray runway 10, report established on lock. Zero no 2, o serviço radar está encerrado agora 60 milhas de Salvador. Chama o controle Leos na frequência 1201 no bom voo. Novamente para o PUT, acionamento. Sente. O Mike Ecudal chamou para cópia. Cuidado de decolar, pistão no 7, vento uma centena, 5-9. Corredor chefe, controle em 1-2-0-8, torre em 1-1-8-9-5 e aciona o padrão 0-1-2-5. 1-9-2-3. Projeto 3-1-9-8, continue a aproximação, aguarde pista livre. Há um tráfego da comando da pista auxiliar em direção ao litoral, não irá interferir com a sua aproximação. Vento agora 100 graus, 4 mais, agora está livre. Guardando pista livre 3198. Onde chama o táxi? Aqui no Quebec Serra. Onde chama o táxi? Passo 207, solos 39, chama no 2019. 29, 4. Aqui é do Juliette, fora do solo. Obrigado. 40, chame 120 do sinal 8 com o outro. Demora, obrigado, até a volta. 0121 transponda, Michael Juliette. 114, copiado. Táxi via Índia, ponte espera torre 118.95, ajuste no 092, bom voo. Índia 12, via Índia, obrigado, até a próxima. Torre, bom dia. Azul 4207, bom dia. Táxi via Alfa, Juliette, portão 01. Alfa, Juliette, 01. Confirma o estimado para iniciar o táxi. Max Gillette, Max, autorizado o táxi, chama para ingresso. Fala aí, Max Gillette. Max. 397. Faz a rebusa na curta, ali mantém, se não sabe. Faz a rebusa, linha de manter, no 397. Afirmativo 2000, ajuste no 012, aguardando a autorização do ELE. Senhor chamando o som. Afirma, pushback novamente, trip 5595. Autorizado, reporta táxi, trip 5595. Vai reportar para o táxi. 10, que é negar no 02, autorizado final, ILS, é que foi reportabilizado no localizador. 403, reportará estabilizado no fundo, caduceiro 17, Mike, 10, Mike. Ingressando para 17, Mike, 10, Mike. 398, solo 4, 2, chame no 2, 1, 2, 1, 9. 19, também, 198, valeu. Vamos no 397, autorizado decolar, vento 100 graus, 5 graus. Iniciando no 397. Salvador 6140, janela, bom dia, ponte para pronto. Bom dia, 6140, mantenha. Mantenha. 239 on the final runway, 12. Para ingresso. Via Alfa, rebota em 2LS, na 3198. Duas vezes você não respondeu. No 738, bom dia, desça ao nível 050, chega da Mari. Itap. Ah, cruzar a pista, é cruz na venda. Alfa Tantão. Tivos 46, usa frequência Golf Alfa Tango para coordenação de tráfego e bom pouso. 1-2. America 239, clear to land on runway 10, winds 100 degrees, 05 knots. Clear to land, runway 10, Sete de Clos 43, 120.8, com o Clos 397. Bom dia. Saque do Clos 563 na borda, alterna Salvador, altura de 4 horas. 5595, prossegue o táxi via Pátio Índia. Ponte espera torre 118 decimal 95, ajuste no 012, no bom voo. Pátio Índia, ponte espera 295. 5595 vai tentar apenas parqueamento da aeronave da TAM e após prossegue via Pátio Quê? Está visual para a minha direita aqui. Tan 3198, Juliette, portão 03. Juliette 03, tá, 3198. Chega a frequência, Mike, é com Juliette. E bom pouso lá em Caru. Obrigado, amigo. Tá bom. 3503, tá fora. Completa final, torre 1895, cheque pré-pouso, bom pouso, trip. Obrigado, bom trabalho. Salvador, muito bom dia, o trip 5403. Bom dia, trip 5403, continue a aproximação, aguarde pista livre, vento variável a 3 metros. Fica atento ao follow, meu, ao carro da entrada e chame no ponto de espera pronto. 1 novembro, reposto alinhado pronto, cabeceira 17. Marca 239 underground, that's 46, contact 121, that's 9 underground. Machina M140, ali ainda cola pista 10, vento 60 graus, 3 metros. Juliette Mike, circulou aos 4,6, chamou o controle 120, décima 8. Grato 208, Mike. Sango, cruza pista, Quebec, Mike, antes da Lima, chame o solo 121, décima 9. Cupro 430, Mike, Juliette Mike. Ufa, maintain position before taxi, Juliette. 8 Alpha, Juliette. TP-5403, Nacional Curto, trem baixo checado. TP-5403, pouso autorizado, pista breve. Vento 90 graus, 3 metros. E após a companhia, a linha e mantém. TP-5595. Seguindo a viatura na entrada da Taxi Lima, pode prosseguir o táxi seguindo a mesma até o Pátio 3, já me escuta. Salvador, é o Xangai 61402000, cruzando a sua escuta, bom dia. Dia 6140, contato radar decolar, estado nível 250, sair da Puca. Sair da Puca, poderia voar pro de Puca ou Jamo? Voa Jamo. Jamo. Três solas 48, chame no 21 na decimal, né? 121 lá. Controle, possibilidade, Mike, voa, Mike, Juliette, Mike, voa, Obidute? 5403, boa tarde. 5403, boa tarde, taxis, apenas um pouco mais à frente. Vai dar passagem à aeronave da América e após prossegue via Alfa, aguardando para ingresso para a parte principal. É, para dar passagem à América, então. Afirmo. Serra, mando pronto, tem livre decolagem, vem com 1179. Until the gate 11, ok? Treino 7, bom dia. Boa. O Eco Zulu 9 mantém 1000 pés, corredor Axé, reporta o farol da barra. The Manator until the gate 1-1. Prossiga. Trip 5403, prossegue o táxi via Juliette, parte 3, atento ao sinalizador. Juliette, parte 3, parte 3. Ponto farol da barra. Ponto farol da barra, tudo 90. Controle trip 5595. Trip 5595, contato radar, sobre o nível de voo 140 na CD Coral. 140 na Coral. O gol no 738, 10 para 3 mil pés, ajuste 10-12. 3 mil, 10-12, 73. Bom, meu Mike Juliette Mike, restrito ao nível de voo 370, Cotege. Restrito ao 370, Mike Juliette Mike. É 6140, direto a Aracaju. Aracaju, 6140. Serra decolou ao 5-1, sem controle, bom. Para controle 28. Checo Delta, autorizado a decolar, vento 1 centena, 5059. Controle Salvador de Capacel, Quilo Quebec Serra. Quilo Quebec Serra, condições visuais, corredor Axé, reporta o farol da barra. Liberador de 500 e proa direta, para morro ou controle? Autorizado, direto morro 2500. Grato. Controle trip 5595, tem como fazer uma prova direta de gels? Tentaremos 5595. Tá. 595 direto de gels. Gels, obrigado. No 738, descida para 2 mil pés, está autorizado o final do procedimento ILS X-Ray, reposta estabilizada. 2 mil, repatriado, está estabilizado. No 40 Recife, frequência 2545, secundária 12685, bom voo. 2545, 2685, bom dia. No novembro, proa direta para a GQE, qual seria a proa? Seria a 274. 28, mais Eco do Céu. Presidente, Eco do novembro. Controle Salvador, é o papapapá, mas é com Delta. O Epsilon 9 copiou direto o destino, subindo ao 085. Copiou, voa direto para a GQE, vai manter o 045 como nível final, professor. Positivo, 045, sobe e mantém o 045. Grato. O Mike é com Delta, prossiga, mil pés, corredor Axé, em costa visual. Afirmativo, semana fora. Turista pra direta? Livre. Pra direta, Delta. estabilizado o visual do 738. Bruno 738, completa final, cheque percurso, 2-1895, com pouso. Igual 738. Juliano 738, após quando baixado e travado, vento uma centena com 5 nós. Já está. Tá maravilha, pouso autorizado, pista 10. Pouso na 0, bom dia, Golno 260, informação Oscar. Bom dia, 260, desde o nível 050, chegada Mari. 050, chegada Mari, pode voar estável, tá presente, ó. Livre. Pede voar estável, graças. Serra Lima, prossiga. Vente que o Serra Lima suba o nível de voo 090 na proa de Itape para a chegada Mari e acione o transponder 0224. Você matou o POB, que é o Serra Lima? Positivo. Tudo novembro é quando possível se chamar de pouso. Tudo novembro está chamando pouso a 1320. 1320, copiado. No 738 falou 59, chamando o Luiziano nesse mapa. Luiziano 9. Solo, vou no 738. No 738, bom dia, Tapi Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, portão 5, 738. controle o Gol na 260, pode prosseguir 2000 com referência? Afirmativo 2000, ajuste em Salvador 10 no 2, livre LS e aposta estabilizado. 1012, desce 2000, livre LS e aposta estabilizado, com 260. Diga, mas o que é que o Delta está livrando, CTR? A frequência para correção de tráfego, bom pouso em Manati. Positivo, grato para os voos. Prossiga. A coordenação do nível 360 para o Campo Bom. É o 4207, é isso? Afirma, o plano foi preenchido por 38, porém de 36. Ok, ciente, eu vou checar aqui com o Recife, ok? É, constava aqui para mim o plano como cancelado, vou checar com o Recife. Desça nível de voo 050, mantendo o perfil da chegada para o ferramentamento. Ciente no perfil da chegada, desça 050, tem informação óbvio. O ciente 1044, para informação, o senhor vai seguir um Bravo Eco 9 na aproximação. Confirma, Bravo Eco? Bravo Eco 9 Lima. Está afastado do senhor agora 5 milhas e está mantendo uma grau de speed aqui para mim de 220 nós. Está mantendo uma grau de 385. Positivo no 044. Tendo redução para 250 nós, o senhor vai seguir o mesmo na aproximação. Ok, 250 nós. Não teria como vetorar a gente para ultrapassar o tráfego? No 044 não tem como ultrapassar o tráfego com essa velocidade. Mais próximo o senhor iniciar a redução e aí não terá como colocar, ultrapassar e ainda colocar mais 5 minutos na frente do tráfego. Ok, então vai ver. O Quilo Serra Lima para iniciar a descida. Quilo Serra Lima, descida para 3 mil pés, ajuste no 0 no 2, voando duna da presente. Previu duna. Decola da cabeceira 1 no 0, com curvas à direita, subida Coral, transponder é o 0260, controle em 120.8, corteja. Alfa Tango Tango, correto o cotejamento, é, livre acionamento, chama para táxi. Agora a 53 milhas de Salvador, mantém o nível de voo no 40 e chama controle Léos, frequência 1201, bom voo. 60 estabilizado? Ainda não, João. O 260 chama a Torre, frequência 11895, bom pouso. Bom pouso, bom 260. Está autorizado o táxi, é só confirmando se o decola da interseção Delta ou da cabeceira. Está autorizado o táxi aí, pelo pátio 3, pátio 1, Índia e Alfa. No ponto de espera, chame a Torre em 1895, tenha uma boa, bom dia. Torre Salvador é o gol no 260, passo Simba, embaixo da vaga e louco no zero. 260, pouso autorizado, 90, 130 graus, 0612 de 9. Livre pouso, 90, gol no 260. Batendo Tango, Lima, Tango. 260, 11 direito, 209. Direito, 209, 260. Azul 407 ao solo, Salvador. Azul 407, é, a gente ligou aqui para o centro Recife, eles tinham lá um plano para 03 e 25. Aparentemente houve algum erro aí na apresentação de uma CHG mudando o nível. Eu peço por gentileza que o senhor entre em contato com a companhia para que eles entrem em contato lá com o CGNA para verificar a situação, ok? A gente está aqui pelo nosso lado também correndo atrás do centro para ver se consegue verificar o plano, ok? Ok, então o plano apresentado foi para 0325. Afirmativo, é. Se o senhor puder agilizar aí, a gente já informou a nossa sala IS aqui, que também está correndo atrás lá do centro para ver se consegue resolver a situação, ok? Tá, ok, a gente vai entrar em contato com a empresa. Salve Salvador, uma boa, 260 na Alfa. 260, taxi na Alfa, chama esse turno. Ok, chamando o Juliette, 260. 260, o senhor ingresse via Juliette até o través do portão 7. E aí o senhor seguirá informações da equipe do solo a respeito de uma obra no setor sul do pátio, seu portão 08. Ok, gente, vamos ingressar via Juliette, manter o através do 7, seguir as instruções do pessoal de pátio até o 0812, tá vendo? Bom dia, papapá, Alfa Tango Tango, decolando a zero, passando 606. Gente, Alfa Tango Tango, contato radar da decolagem, sobre o nível 100, sendo coral. 100 na coral, Alfa Tango Tango. Mesmo? É, a gente tinha esse plano também para as 13h25, né, 1, 3 e 25. E o nível 380. Mas por algum motivo foi apresentado uma CHG, em algum momento foi apresentada uma CHG que mudava o horário para 03h25, dentre outras mudanças que foram apresentadas. Isso causou lá no centro um problema do plano ter sido cancelado, entendeu? Esse plano das 13h25 foi cancelado. Ah, tá ok então, obrigado, viu? Então já entrei em contato com a companhia. Ok, agradeço. A gente está aqui também em contato com o centro e com a sala IES de Salvador aqui para verificar, ok? 044 para que prossiga a descida? Até 3000, ajuste no 0 no 2. 3012, bom, 044. 25, é, não, porque o plano, o que a gente tem aqui é um plano repetitivo só. É, eu vou entrar de novo entrar com a companhia para ver se eles já tiveram alguma. Apresentar já o plano. Ok, gente, agradeço. Gente, aquilo Serra Lima, completa final, cheque pré-pouso, torre 118, decimal 95, com pouso. 18 a 25, obrigado, bom dia. Torre Salvador, Papa Romeu aqui do Serra Lima. Serra Lima, bom dia, vai para 10 ou para 17? 17. Aposto para cancelar. Positivo. Papa Romeu aqui do Serra Lima, vai passar o externo, baixado e travado, solicita modificação da presente. Pelo Serra Lima, cancela os 1-6, reporte na final do ano 7. Gente, vai chamar a final do ano 7. Autorizado elétrico, gol 044. 2000, ajuste no 0 no 2, livre elétrico no 044, reposto estabilizado. Trabalho estabilizado, estabilizado. Confirme. Está autorizado para Fortaleza, nível de voo 310, P pela Upper Whisky 50 até Mossoró, após segue conforme coordenação com o centro. Decola na cabeceira 10, com curva a... à esquerda, subida Momo, transição Gibbet. O transponder é 5012 e o controle em 120.8. Conteja. Transição Gibbet. Rio 98111, no cotejamento está correto, são pronto o putback de saneamento. Salvador, repetido 307, tem que ter informação ótima. Confirme que chamou o Salvo. 35307. O Trip 5367, só um instante, copa a informação em curso, é Oscar. Da Oscar, 35307, vai dar um carpado. Na nível 170 para 35307. Ciente, irei coordenar com o centro. Obrigado. 95. 295, obrigado, com 10044. Nada.